ko tanu mi ospem certo, a pedidos da direção da casa, sexta-feira vai ter mais um. Agora uma para todo mundo cantar e me ajudar a ajudar a gente. Monte Castelo.